infância perdida, várias vidas na periferia. Quem diria? Quem diria? Todo dia antes do sol nascer. Não perca a esperança, mantenha a fé, pois ainda a infância não está perdida, diante da ferida. Antissocial, valoriza mais a vida. Corre, solta a pipa, pique, esconde nica. Doce que estiga, canudinho e paçoquinha. Sei que às vezes poucos escapam do sufoco. Desconhece a guerra, pra brincar sobra um pouco de tempo. Ricos são os momentos, compartilhando com os vizinhos pequenos que colam na fita, às vezes se complica. Quase que sai rixa, se foi gol ou não que zica. Passou por cima da trave, é chinelo. Nem tem juiz e pra ser mais sincero, nem tava olhando, soltar de novo e pronto. Nem tava lendo ponto, o que vale mesmo é o sonho dessa molecada, por si contos de fadas. É só Deus do céu que ilumine a caminhada, que cesse os prantos ante o manicômio. Labirinto urbano que oprime e tira o sono dos pais de família. Lutam dia a dia, busca uma melhora ou quem sabe uma saída. Pois na maioria vieram do campo, cidades em torno, novos planos, poucos ganhos. Do centro tá distante, acesso desgastante, loteamento lento, vejo vários semelhantes. Lavar roupa no tanque, pó suja num instante. Nem tudo está perdido, mas não é como era antes. Todo dia antes do sol nascer. Seus problemas também, dificuldade, desafios, impaciência. Logo vem transformados em ganância e nuvens de ilusões que logo desmorona. Trombando pela frente como sim seus vilões. A mente pira, entra em transe e se confronta. Ele se vê preso, encurralado numa jaula de imensa indecisão. Falta de compreensão, de entender o que é real ou ficção. A tentação vem lhe dentro, curioso, sem pensar, logo vai experimenta. Tudo de consumo que a mídia lhe apresenta. Será que é necessário ter de tudo que ostenta? A inocência é comum, até te prejudica, te educa até um certo ponto. Vê se não aponta, se você quer ser rebelde, impressionar no linguajar, na vestimenta. Só isso não adianta, ser rebelde é ser valente, esperto e não um tonto, daqueles que não vale nenhum ponto. Ser mais burro do que um burro, nem pensar, dá licença. Maluco de presença, veja só, é aquele que usa a inteligência, a mais nobre da ciência. Mas a real eu sei que é outra, é a falta de caderno e de roupa. Ir pra escola na pressão, sofrendo todo tipo de exclusão. As mina iludida quer saber só de ladrão. Na mente de um garoto uma grande confusão. Enxergava só na rua a saída pra sua depressão. A saída pra sua depressão. Todo